se a companhia mudou a posição para 1-0, se possível. Afirmativo, confirmação para ela, só um minuto. Romulo 172 confirmando, prossegue via Juliette para o gate 1-0. Sim, graças, prossegue pela Juliette para o 1-0, com 1-172. Autorizado, reporte estabilizado, localizado. Call 0-0, request, push and start. Call 0-0, report flight for taxi. I'll call you ready for taxi, approach call 0-0. estabilizando, visual no zero, TAN 3891. TAN 3891, chame torre, ONU 8, decimal 95. ONU 8895, bom dia, obrigado. Torre Altan 3891, bom dia. Final no 0, baixar a checada. Bom dia, Altan 3891. Livre pouso, pistão na 0, vento 190 graus, 149. Autorizado, pouso no 0, Altan 3891. Solo ao 50, livrando a direita a táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, Vinícius? número pontual 020, request taxi. Hotel 020, clear taxi, via Aikoman, India, on shuttle 2.1010, contact tower on 118 decimal 95, QNH 1017. Control 020, taxi via April, India, also drama 810, QNH 1017, and city tower 118 decimal 950. Bye bye. O 891 vai guardar passagem do Airbus 330 da Portugal, faz ingresso via Juliette de Arco. Contato Portugal 020, cleared, line up and take off runway 10, wind 190 degrees, 10 knots. Clear for line up and take off runway 10, Portugal 020. Juliette, tem reporte localizador. Sr. JLSC, reporte o localizador, o 6254. Born at 59 departure 119 decimal 8, bom dia. 119 decimal 8, é Portugal 020, bom dia, obrigado. Bom dia, Portugal 020, Miriam. Portugal 020, bom dia, where does contact line be to for the 370 Puka Departure? Plata Tel 370 Puka Departure, Portugal 020. Estabilizado, organizador, China 6258. 6258, Torre, Ouro Noite, decimal 95. 295, bom dia. Dor, bom dia, China 6258, estabilizado, LS1 no 0. China 6258, livre pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 162. Livre pouso, 190, China 6258. 4220, boa noite na chegada Mar, desça para 2000 pés, ajuste na aeronomia. Boitona na presente. Duna. Five small 45 or Portugal 0-0. Brazil 206, enter frequency 126.085, enable 125, this small 45. Copy, Portugal 0-0, 123 small 85 or 125 small 45 on the area. Polo ao 07, táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette 08, Fernando. Foi. 5-5-6, desça para 3.000 pés, ajuste no 06. Mari, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.1. 3.0, como recebe o controle agora? Então, prossiga na descida para 4.000 pés, ajuste no 0.1. Redução para 2509, número 2 na aproximação. IP 5556, redução para 2509, número 2 na aproximação. Sul 4220 autorizado em LS, tem que ter reporte localizado. Atende, CBLS 7273, 4220. Pela trip, reduzido 160 nós. Tá 8 milhas do trás pra frente, mantém a chegada. Até velocidade 1809. Batendo 170, senhorita. Te mandaram nave à frente. Vou reduzir muito, era atrapalhar o tráfego lá. Localizado o 4220. Azul 4220, torre, mononoite, decimal 9. Mononoite, decimal 9, bora, 4220. Compor. TIP 5556, desta para 2000, ajuste permanente, autorizado o procedimento, LSX e reporte localizado. 2000 autorizado, mas era no mesmo, 5556. Livre polo do pistão no zero, vento 190 graus, 169. Livre pouso no 0, 4220. Afirmativo, 18 esquerda, livrar formações. Gente, eu posso estabilizar qualquer forma possível. confirmar o vento com 4220? Vento 180 graus com, no momento, está variando entre 10 e 20 nós. Vento 4220. Reporte estabilizado, seguirá o Eco 90 a 8 mil. Quantos dois ventais de motor estabilizado? Só confirma aí o ajuste, por favor. 1016. Obrigado. Estabilizado, localizador 55566. IP 5556, chame a torre na frequência 198.9. Voador, boa noite, 35556, estabilizado, sinal 1-0. 35556, mantenha a aproximação, aguardando pista 1-0 livre. Vento em Salvador, 190 graus, variando de 10 a 20 nós. 20 graus, Felipe. Azul 4220, solo aos 20, táxi Alfa Kilo, pátio 3, posição 7. Azul 20, confia na chegada Mari, desça a pista 2006, ajuste 1-0-1-6. Mil pés. Está tiveram que redução para aproximação. Reduzindo 300. 190, vento 190 graus, variando de 10 a 20 mais. Repouso no 0555, abaixado de trabalho. Estabilizado, tá 3170. Tá 3170, chame torre, 198.95. 295, obrigado, boa noite. Botou, boa, tá 3170, 2.5 mil. Sempre. Vento 3170, mantenha aproximação, guarde pista no zero livre. Vento Salvador, 190 graus, intensidade variando de 10 a 20 nós. Guardando a autorização, tá 3170. 385556, sala 24, livrando a direita, táxi via Alfa e Juliette para o gate 09. Alfa Juliette, 955563. Não vem, por favor, 3177. Vento 190 graus, agora com. Fazendo entre 8 e 16 nós. Sem livre pouso, tá? 3170. Ok, livre pouso, tá? 3170, estamos no zero. São 3170, sala 26, táxi Alfa, Juliette, gate 02. Salve, Salvador, mais Azul Hotel. Siga. Ok, bom dia, Azul Hotel tá parqueado aqui no parque 3, posição 3. Isso aí é bom. Era lá sendo levada para a posição 1, na principal. Confirmando, é Mike Hotel o quê? Mike Zulu Hotel. Mike Zulu Hotel. Vai confirmando, vai da posição, vai do pátio 3 até a posição 1 do pátio principal? Afirmativo, pátio 3, posição 1 no pátio principal. Para início de rebote, o Mike Zulu Hotel. nós. Insta 3520, livre LS, aposto estabilizado. Reporte estabilizado no LS, na 3520. Zulu até autorizado início. Mike Zulu Hotel, autorizado início do reboque, reporte para ingressar no pátio principal. Sim, autorizado, reportará entrada no principal. Tá 3520. Tá 3520, comporte de informação, torre 1, 98, 99. Ok. 520, na escuta da torre? Na escuta, 3520, baixado e travado. Cliente, pouso 10, contorno 90 graus, 13 mais, se o ajuste no 0 no meio. 10 no meio, pode confirmar o vento? 190 graus 139. Ok, obrigado.